independência do Brasil completa 200 anos em 2022. Essa classe oligárquica brasileira, ela é descendente de proprietários escravizados. As pessoas não chegaram aqui 3 dias antes do 7 de setembro, muito pelo contrário. Ainda em 2020, a gente começou um longo trabalho de pesquisa, viagens e entrevistas para entender o Brasil. O Brasil virou um estado da ilegalidade, do crime organizado, do contrabando, um estado contrabandista. Um projeto para entender como a história explica o Brasil de hoje. Eu não digo que o trabalho doméstico é um dos piores trabalhos, mas eu te digo que tem os piores patrões tem. Uma história que talvez você ainda não ouviu, não leu, não viu. A última geração de escravos no Brasil é uma geração basicamente de escravos ilegais. Para as pessoas, juridicamente, elas eram livres. Sem medo de botar o dedo na ferida das elites. A elite política brasileira, ela quer ser uma elite colocada como diplomada, mas ela é uma elite escravista até o núcleo da medula. Eu sou o Thiago Rogero, este é o podcast do Projeto Querino, apoiado pelo Instituto Ibirapitanga e produzido pela Rádio Novelo.